Agora? Agora a Dolores Duran é A Noite do Meu Bem. É o ponto final da nossa brincadeira de hoje. Samba canção. Lá menor. Mais linda que houver, e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo, quero abandono de flores te abrir. A noite do meu bem, quero a alegria de um barco voltando, quero ternura de mãos encontrando, para enfeitar a noite do meu bem. Demorou a chegar, e eu já nem sei se terei o olhar toda a pureza que eu quero dar. Toda pureza.